Tina. Rotina está no nosso caminho. O mundo continua caindo. Todos pensam que estão contribuindo com o progresso, mas esquecem que estão acabando com o universo. Bombas nucleares é um meio de segurança. Mísseis atômicos garantem a confiança. No céu não falam de estrelas, só de foguetes preparados. A rotina do mundo é guerra por todos os lados. Em vez de abrir os olhos para o futuro da raça humana, usam suas mentes, satisfazem sua gana. Esquecem que as doenças é que ao mundo estão matando, e não as suas armas que estão enferrujando. Rotina, rotina, rotina, rotina do mundo. Rotina, rotina, rotina, rotina do mundo. Em todos os lugares, nas casas, nas ruas, no trabalho e nos bares. As notícias são as mesmas todos os dias. Sequestros, dívida e muita rebeldia. Nas ruas a rotina do povo é o medo. Noites de sonho viram grande pesadelo. Toda noite se ouve sequestros de empresários, de famílias aflitas e resgates milionários. Funcionários demitidos de meia em meia hora. Química acabando com a fauna e a flora. Nosso verde vira cinzas a cada segundo. Dia a dia é a rotina do mundo. Rotina, rotina, rotina, rotina do mundo. Rotina, rotina, rotina, rotina do mundo. Aí a cada dia mata um novo cidadão. Não só no Brasil, mas em cada nação. As drogas são injetadas na veia da humanidade através da experiência adquirida. Tomem consciência do que está acontecendo. A rotina do mundo acabará com o nosso tempo. O futuro programado vai ser história do passado. E vamos viver num mundo acabado. Expressei meu pensamento e cantei o meu protesto. Pra não acabarem com a terra ou com o universo. O nosso verde vira cinzas a cada segundo. É o nosso dia a dia. É a rotina, rotina, rotina, rotina do mundo. Rotina. Rotina do mundo. Rotina, Tina do Mundo. Rotina.